Nosso tema de hoje tem o título de Espírito e Matéria. Está dentro do capítulo 2 do Livro dos Espíritos. Um capítulo bastante curto, né? Mas que nos traz algumas noções para a gente conversar um pouquinho sobre esses dois aspectos, o material e o espiritual. Então, o que é espírito? Até pela definição que tem aqui, né? Ele diz que é o princípio inteligente do universo. E quando a gente fala de inteligente, parece que se confunde. E a inteligência é um atributo do espírito, mas é a forma de manifestação. Mas é até além disso, nós podemos dizer, porque nós aprendemos todos, quando nós éramos pequenos, que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E através disso, tanto tudo que nos foi passado, quanto a nossa própria imaginação, caracterizava Deus como um ser como nós, né? Dois braços, cabeça. Então aquela figura do homem velho, sábio, porque nós entendemos que somos únicos dentro do universo. Na verdade, que a concepção do espírito é aquela centelha divina que nós carregamos, que é o que realmente nos assemelha a Deus. É parte da criação. É nesse sentido que somos iguais a Ele, ou parte dEle, como podemos pensar. Então, só para a gente diferenciar um pouquinho de tudo aquilo. Quando falamos em espírito, nós sempre imaginamos fantasmas, ou nas narrativas que nós pegamos por aí. Na verdade, o que é visto é o corpo espiritual. Então, essa diferença também de espírito para o perispírito, que é o corpo espiritual, que também é um estado sutil de matéria que o espírito se utiliza para se fazer visível ou para se manifestar. Aí a gente entra, então, já no conceito de matéria, né? O que é matéria? É tudo aquilo que retém o espírito. Mas aí também a gente vai fazer uma diferenciação, senão a gente vai dizer que tem um espírito retido aqui nessa matéria. Então, diferenciamos matéria orgânica e matéria inorgânica. A matéria, como esse corpo que nós estamos nos vendo, ela traz dentro o espírito, que se utiliza desse corpo para se manifestar e para reter experiências através da vida material que nós estamos submetidos nesse momento. Todas essas experiências servem para nos trazer aprendizado. Nós temos os nossos contatos com o mundo, interpretamos cada um da sua maneira, dependendo da interpretação, nós sofremos, porque não aceitamos o que está acontecendo, ou nós tentamos compreender e vamos em frente para ter outras. Ele nos diz mais sobre a questão da matéria. Então, além desse instrumento pelo qual nós nos utilizamos, é onde também nós exercemos todo o poder, vamos dizer assim, do espírito. Nós sabemos que o corpo, o corpo quando morre, ou o espírito quando desencarna, seria o conceito mais correto, fica ali o corpo. Então, a diferença é que aquele corpo não é mais habitado por um espírito que consegue manifestar através dele. Se torna algo que retorna para a natureza. Porque a matéria, ela se agrega ou se desagrega. Então, a matéria agregada é energia cada vez mais potencializada ali, que cria isso. E à medida que nós desencarnamos, aquele corpo sem vida, ele retorna, os elementos retornam para a natureza. Vamos falar agora um pouco até para tornar um pouco mais fácil da gente entender, a questão dos nossos sentidos materiais. Que nós percebemos tudo isso que eu estava falando através dos 5 sentidos básicos. Toda matéria, ela é compreendida através disso. Então, nós estamos vendo, vemos a matéria, nós estamos ouvindo, nós estamos tocando, através da alimentação, nós sentimos o gosto, e tem, deixei por último, um sentido mais sutil, que é o olfato. A gente não vê o perfume que tem no ar, através dos olhos, ou não ouve o perfume, mas nós sentimos ele. Então, existe graus de matéria mais ou menos sutis. Esse é um estado mais sutil, que nós não conseguimos ver. Mas existe o ar que nós estamos aqui dentro, preenchido por ele, é um estado mais sutil de matéria. Eu digo isso porque muitas vezes nós acreditamos só naquilo que nós conseguimos ver, aquilo que nós conseguimos tocar. E quando nós desencarnamos, nós dentro de um corpo perispiritual, semimaterial, nós continuamos dentro de um processo ainda, dentro de uma matéria. Então, nós aprendemos, nessa interpretação que nós fazemos, que tudo aquilo que causa sensações pelos nossos sentidos é absorvido pelo espírito e traduzido ou interpretado. É o que ocorre com todos os nossos vícios, que são nada mais do que sensações que nos causam fisicamente bem-estar ou são agradáveis ao nosso, no nosso entendimento, porém entorpecem o espírito que não está no domínio pleno dessa matéria. Então, nós acabamos ficando aprisionados ou escravizados à busca incessante dessas sensações. Eu usei os vícios, mas dentro dos vícios também tem uma gama muito grande. O próprio hábito alimentar se torna muitas vezes um vício que nós incessantemente estamos buscando porque nos causa algum prazer. No próprio Evangelho tem uma passagem que fala sobre a reencarnação e que nos diz o seguinte, que à medida que o espírito se purifica, ele evolui, ele aprende com tudo aquilo que ele está recolhendo como experiência, o corpo fica mais sutil, não ao ponto de desaparecer, óbvio, né? Estamos dentro de um corpo material. Mas dizendo isso quer dizer o quê? A influência da matéria para o espírito é menor. Essas sensações que eu estava falando, elas já não têm tanta importância. E ao mesmo tempo o contrário também acontece. O espírito consegue se manifestar de uma forma mais plena através da matéria. Que nós sabemos que existe uma dificuldade de conseguirmos vazar por esse corpo. Um exemplo muito simples é o exemplo de uma lâmpada. Aquelas lâmpadas que nós usávamos, as incandescentes, né? Que tinham filamento lá, produzindo a luz. E nós pegamos então aquele vidro por fora, que seria o corpo. Imagina passando uma tinta por ele ou deixando sujo. O quanto de luz consegue passar? Menos, né? Do que o potencial que ela carrega. Mantendo, então, esse vidro limpo, ele permite com que nós consigamos nos manifestar de uma forma mais verdadeira com aquilo que nós tenhamos dentro. Mas tudo é um trabalho de aprendizado. Essa questão das sensações, ela precisa ser muito bem por nós observada, porque constantemente, eu falei só dos cinco sentidos, e existem outros sentidos mais sutis que nós também carregamos. Tem uma frase ali na porta que diz que é iluminado o coração que sente. Porque o sentimento, ou aquele sentido que se chama de sexto sentido, que é uma percepção além dos cinco, ela também é verdadeira e capta informações ao nosso redor. Nós temos aí só que aprender a interpretar isso de uma forma mais equilibrada para poder usar essa matéria ao qual nós estamos não só inseridos, mas tudo ao nosso redor é matéria também, usar isso de uma forma que nos traga aprendizado. Várias áreas da ciência nos explicam diversas coisas que nós À medida que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo e vai fazendo relações. A questão da química é uma ciência muito interessante, que eu falei do ar aqui. O ar, ele é um fluido onde nós conseguimos projetar não só o som, mas a luz, o calor. Tudo se manifesta através desse fluido e nós não estamos vendo ele. Não conseguimos percebê-lo, mas existe. Esse mesmo ar, agregando nas suas moléculas com outro elemento, já vai se tornar alguma coisa mais palpável, que é a água. São dois exemplos bem simples, né? Que nós aprendemos lá atrás na escola e que não, às vezes não trazemos essa relação para o nosso mundo espiritual, até eu poderia dizer, que tudo está interligado, tudo tem uma base e parte dali para frente. Mas o capítulo até é pequeno sobre esse assunto, mas à medida que nós vamos buscando, existem outros livros que falam sobre isso de uma forma mais ampla e que nos dão um entendimento até maior dessas relações materiais e espirituais, de que forma um interage e atua com o outro, o porquê que muitas vezes nós sentimos algumas coisas, da onde vem o poder mental, a capacidade de materializar ao longo do tempo algumas coisas. Então, fica como sugestão até para a gente poder ir atrás desse assunto.